Esta que eu meto prego a fundo. Meu carro é velho, mas tudo bem. O estado é bom e passa na inspeção. Pois, meu amor, faz o favor de se empenhar na sua manutenção. Meu carro é velho, mas tudo bem. Venha morar o melhor carro do mundo. Meu carro é velho e só dá 100. Mas, meu amor, gosta que o meta, gosta que o meta prego a fundo. Meu carro é velho, mas tudo bem. Ele anda pouco, mas nunca se avaria. O meu amor diz que ele tem um certo charme que ela muito aprecia. Meu carro é velho, mas tudo bem. Para namorar é o melhor carro do mundo. Meu carro é velho e só dá 100. Mas meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta prego a fundo. Meu carro é velho, mas tudo bem. Para namorar o melhor carro do mundo. Meu carro é velho e só dá 100. Mas meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta prego a fundo. Meu carro é velho, mas tudo bem. Para namorar o melhor carro do mundo. Meu carro é velho e só dá 100. Mas meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta prego a fundo. Ora, é muito bem. Hoje somos o 23 de junho, véspera de São João. Amanhã temos as grandes, hoje temos as grandes marchas de São João, só que este ano não há, como toda a gente sabe, derivado ao Covid. Ora então, eu à volta das 15 horas tenho a minha receita para dar. Hoje é o dia das sardinhas, eu vou dar a minha receita, como eu preparo as minhas sardinhas. Então, vamos ficar com a dança dos portugueses, como estamos todos, com a nossa grande seleção, que vai... Todos os portugueses vão estar hoje em frente aos ecrãs ou nas plateias. Então, até lá, vamos ficar então com a dança dos portugueses. Para todos os que estão à escuta e espalhados pelos quatro cantos do mundo. Para todos nós. Até já. É bom! É bom de Portugal! Dá-se com o pé direito, dá-se com o pé esquerdo. pecadores. Há quem lixe devagar, aos poucos por cada vez, outros é mesmo a adiar, até lixar o freguês. Sem regra nem simpatia, que mesmo sem fazer pão, nos lixam no dia a dia. Eu dessa lixa não gosto, por isso ando afastado, mas não sou só eu, aposto que essa lixa tem lixado. Conforme o que quer polir, conforme o que quer polir, quem desta faz ousadia, vai deixar tudo a luzir. Mas há uma lixa com grão, que só o governo a tem, para alisar o cidadão e depois lixá-lo bem. Esta vida é tão confusa, nem sei no que isto vai dar. Nem sei no que isto vai dar. Há tanta lixa que se usa, hoje em dia é só lixar. O rico lixa o pobre nem lixa tem. Mas se tivesse lixava, a quem o lixa também. Para alisar a mulher, para alisar a mulher, e poli-la como é dado, para depois ter o que quer. Mas a mulher é bem fina, e lixa ela também tem, e se o homem não atina, não há nada para ninguém. Porque já muito lixei, eu não me venho a lixar com tudo que aqui cantei. Por isso só peço a Deus que me guie para onde eu vou, e que o Obama não lixe como a Bush nos lixou. Ora, é muito bem. Ora, são 14:26. Se não se ligou à antena da Rádio Arcanciel, pode ligar para escutarmos sempre as melhores músicas portuguesas. Ora, então, vamos, como no domingo foi o dia dos pais, eu vou pôr aqui a música do pai, dedicada a todos os pais espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora, então, vamos ficar com Amarante, Pai Adorado. É para todos os pais do mundo, dos quatro cantos do mundo. Até já. Não esqueço, meu paizinho adorado, os conselhos do passado, quando ia pela tua mão. Não esqueço, tanto, tanto trabalhavas, e ao chegar tu me deixavas um abraço no coração. Mas agora, quando te vejo à lareira e me sento à tua beira, como eu fazia outrora, meu paizinho, hoje tu estás tão velhinho. Eu já não sou mais menino, sou um homem que te adora. Não esqueço quando à noite me deitava, tantos beijos eu te dava e depois adormecia. Não esqueço que tu foste meu amigo, estava sempre contigo, quer de noite, quer de dia. Mas agora já trilhaste o teu caminho, não penses que estás sozinho, eu nunca te vou esquecer. Meu paizinho, vou ficar sempre a teu lado, como um menino do passado que corria para te ver. Pai, oh meu paizinho adorado, que me ensinaste a viver para fazer-me alguém que tiveste tanto que sofrer. A quem sempre eu amarei os conselhos que me deste. E quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Tantos beijos eu te dava e depois adormecia. Não esqueço que tu foste meu amigo, estava sempre contigo, quer de noite, quer de dia. Mas agora já trilhaste o teu caminho, não penses que estás sozinho, eu nunca te vou esquecer. Meu paizinho, vou ficar sempre a teu lado, como um menino do passado que corria para te ver. Ah, oh meu paizinho adorado, que me ensinaste a viver para fazer-me alguém que tiveste tempo de sofrer. Ah, oh meu paizinho adorado, a quem sempre eu amarei os conselhos que me deste, nunca, nunca esquecerei. Pai, oh meu paizinho adorado, que me ensinaste a viver para fazer de mim alguém que tiveste tanto que sofrer. No castelo, no castelo, no castelo. muito bem, 14 horas e 34 minutos, aqui na onda da Rádio Arcanciel, 96.2. Ora então, vamos ficar com o nosso grande artista, Fernando Martins. Ora então, que brevemente iremos estar todos juntos, se Deus quiser. Ora então, vamos ficar com o Amor é um Bichinho que Rói Rói. Isto é pedido de António de Sousa Pinheiro, que passa várias vezes aqui, que camionista internacional, várias vezes aqui ao nosso lado, e então ele pede uma música para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que o conhecem, família, filhos, esposa, tudo bem. Ora então, o Fernando Martins, o amor é um bichinho. Muito bem, então até já. Vai o coração e dói, dói, dói, dói. Ai que o amor é um bichinho que vai. Vai o coração e dói, dói, dói, dói. Eu tenho um amor distante. Sofre, chora e reclama, lembrando o seu bem-querer. Ai, que o amor é um bichinho que rói, rói o coração e dói, dói, dói, dói. Ai, que o amor é um bichinho que rói, rói o coração e dói, dói, dói, dói. Saber,

Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Muito bem, 14 horas e 48 minutos, liguem-se à antena da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 e aqui que estamos juntos e aqui que estamos ligados. Ora então, como estamos na altura de toda a gente tomar a vacina, é para a partir dos 12 anos toda a gente já pode levar, ora então eu vou aqui passar uma música que é a agulha mal espetada, ai que dói, que dói. Eu também tenho ainda uma para levar. Ora então, espero que tudo corra bem para mim, para todos nós espalhados pelos quatro cantos do mundo, que infelizmente estamos todos na mesma situação. Ora então, vamos ficar então com a agulha mal espetada, ai que dói, para todo mundo. Até já. Agulha mal espetada, ai que dói, que dói. Ora, e muito bem. Ora então, liguem-se à antena da Rádio Arcanciel e sempre com a boa disposição e a boa música portuguesa. Espero que vocês deste lado também estejam todos bem dispostos. Claro que temos que estar, ser fortes para logo à noite aplaudir a nossa seleção e França também. Não tenho nada contra a França, mas não pode ser. Uns têm que ganhar e outros têm que perder. Temos que saber viver com os dois. Ora então, vamos ficar com a mini saia. Como estamos neste tempo de calor, toca a subir as saias, não é? Pronto, então vamos ficar música a mini saia. E vamos escutar. Um sorriso maroto e um olhar que é fatal. Vem sempre de mini saia para me provocar. Dizem que sou bom rapaz, mas eu não sou de ferro. Se não tiveres juízinho, eu vou-te beijar. Tens um perfume envolvente, um andar sensual. Fazes de tudo para eu andar louco por ti. Depois não me digas, foi eu quem te provocou. Sabes que quem ri por último é quem ri melhor. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Yeah! Tens um corpinho tão lindo, uma voz sem igual. Pedes-me coisas tão loucas que eu nunca fiz. Tantas paixões que já tive, mas é especial. Tu és a mais atrevida que já conheci. Tens um perfume envolvente, um andar sensual. Fazes de tudo para eu andar louco por ti. Depois não me digas, foi eu quem te provocou. Sabes que quem ri por último é quem ri melhor. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Queimar. Isso é verdade. Ora bom, então vamos ficar aqui com o Dino Meira, Viva o Imigrante. Este é da parte do Sr. Manuel Pinheiro, que manda para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora, Dino Meira, Viva o Imigrante, para todo mundo que está espalhado pelos quatro cantos do mundo e que estão sempre à escuta da nossa Rádio Arcanciel. É para todo mundo. Ora, então, vamos escutar. Até já. Música.

fica lá minha paixão. Deixa sempre o coração, não te consigo esquecer. Sou português, desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português, desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. Céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português, desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. Ora, muito bem. Ora então, vamos hoje à minha culinária, que vai ser a sardinha assada. Para como é que eu preparo a minha sardinha assada para as sardinhas? Para logo à noite, véspera de São João. Hoje é noitada de São João, é dia de comermos as sardinhas e o caldo verde. De preferência um caldinho verde, toda a gente sabe fazer o caldo verde. Mas senão também posso dar umas dicas. Ora então, pegámos nas sardinhas, comprámos as sardinhas, não é? E conforme as compramos, não vamos lavá-las, não vamos tirar aquelas cascas que elas têm, nem nada. Deitámo-lo numa travessa, ou numa bacia, onde vocês quiserem, e pomos uma boa garfa de sal grosso. E mexemos-las devagarinho, doce má. Devagarinho, que é para não as pisar muito, hein? Mexê-las com um bocado bom de sal, para ser gostosas. Então, depois de estar preparadas com o sal, vocês vão acender o fogareiro ou passar as sardinhas, não é? Então, e depois é só pô-las em cima, quando estiver as boas brasas, para as pôr assar. E juntamente com as sardinhas, normalmente, coce batatas e com casca de preferência. Mas, se não quiser cozer com casca, podem as descascar. Então, vamos cozer as batatas, não é? Partimos-las a meio, como vocês devem saber, e temperámo-las de sal e deixámo-las cozer. Depois, quando estiver na altura das sardinhas, cozidas também, as batatas cozidas e as sardinhas assadas, então pegámos nelas, pômos-las numa travessa e juntámos-lhe alho e um bom azeite por cima. E então comemos juntamente com as sardinhas, batata cozida com as sardinhas. E depois, uma boa salada de tomate, alface, cenoura, gibito, como vocês quiserem, a salada a vosso gosto. Também é muito bom para acompanhar. Ora bom, está aqui a ceia de São João, com o bom vinho tinto verde, ou espadalo, como vocês gostarem, e com a boa broa portuguesa de milho. Mas cada qual vai comer como tem e como pode. Esperamos que tudo se passe bem, que tenham um bom jantar e uma boa noite de São João e uma boa noite com a nossa grande seleção portuguesa aqui em França, juntamente com os franceses. Espero que tudo corra pelo melhor para todos nós. Ora então, e até lá, fiquem bem e vamos à música portuguesa. Ora então, vamos ficar aqui com uma dedicatória da parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que a conhece, para todo o auditório da Rádio Arcancel, que ela também está sempre à escuta, o meu muito obrigado. E vamos ficar aqui com Jorge Ferreira, O Meu Primeiro Amor. Até já. De amor, o primeiro amor. Ora, muito bem, 15 horas e 12 minutos. Ora, espero que estejam a passar todos uma boa tarde. Ora, então, vamos ficar aqui com Graciano Sagra, As Duas Nações. Muito bem. Ora, então, vai ser para todas as, o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da nossa Rádio Arcanciel, sempre ligados à nossa antena. Muito bem. Que assim estamos ligados a Portugal. É duas nações, França e Portugal. É como hoje o jogo, França e Portugal. É sempre ligados. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Assim é o meu viver. Numa tenho coração, noutro o resto do meu ser. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Tenho a alma dividida, não sei se fique se vá. Tenho lá muita família, mas os meus filhos estão cá. Também cá criei raízes, com trabalho e ilusões. Hoje adoro os dois países, estou entre duas nações. Tenho o peito em dois pedaços, um diz fica, outro diz vai. Mas se um dia der um passo, sei que vai doer demais. Por um lado perco o mundo, que lutei para construir. E por outro perco tudo, tudo que sonhei para mim. Estou entre duas nações, assim é o meu viver. Numa tenho coração, noutro o resto do meu ser. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Em dois pedaços, um diz fica, outro diz vai. Mas se um dia der um passo, sei que vai doer demais. Por um lado perco o mundo que lutei para construir. E por outro perco tudo, tudo que sonhei para mim. Estou entre duas nações, assim é o meu viver. Numa tenho coração, noutro o resto do meu ser. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Assim é o meu viver. Numa tenho coração, noutro o resto do meu ser. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho meu pão. Estou entre duas nações. Escolher uma. E muito bem, ora então, 15 horas e 16 minutos, o tempo passa a correr. Ora então, vamos ficar com o Zé Malhoa, Baile Brown, porque estamos no Brown. E muito bem. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já.

vais fazer? Olha que o nosso ordenado já pouco dá para trazer. É preciso amelhar um tostão de cada vez para a gente poder pagar as contas ao fim do mês. E está tudo caro. A vida está preta. A vida está preta. Foi sempre uma luta. Um homem na luta por uma gorjeta. E até a Maria diz que é uma treta. Que o raio do Zé nem se põe de pé. Que a vida está preta. Tem cautela no gastar do dinheirinho. Uso as calças pela canela, mas não me falta escovinho. Aos políticos é que é, chupam sempre a velha teta. Para mim, para ti e para o Zé, a coisa está sempre preta. E está tudo caro. A vida está preta, a vida está preta. Foi sempre uma luta, um homem labuta por uma gorjeta. E até a Maria diz que é uma treta. Que o raio do Zé nem se põe de pé. Que a vida está preta. Ora, é muito bem, está preto, está preto. Ora então, são 15 horas e 33 minutos, sempre a correr o tempo, não espera por ninguém. Ora bom, como estamos todos em festa, hoje tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para sua esposa, suas filhas, toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho e todas as pessoas que o conhecem e para todos os animadores. O meu muito obrigado e para todo o auditório da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o Roberto Leal e Kim Barreiros a rebentar a festa. Isto hoje mesmo é para arrebentar. Ora então, esperemos que tudo corra bem a todos nós, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar com a música e a boa disposição portuguesa. Até já. Pá de um malhão, cantei a chula do Minho. O rio, pá de um malhão, cantei a chula do Minho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca é cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca é cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca é cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca é cantar sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia.

Ora, muito bem, como estamos na noite de São João, logo à noite, é noite de São João, noite do bailarico, noite do alho porro, só que agora não há. Mas sim, vai haver sardinhas assadas por esse mundo adiante. Então, esperamos que tudo corra bem. Ora então, vamos ficar aqui com a marcha de São João. Augusto Canário, São João, meu São João. Ora, vamos escutar, é para todos os espalhados, todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. E principalmente para aqueles que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, Orleão. Até já, vamos escutar. Arranja-me companhia, meu rico São João. É que estou pra celebrar. Trago o meu balão, acho que eu tenho medo de parar. Trago o meu balão, acho que eu tenho medo de parar. Ai, São João, eu acho que dá um jeitinho. Aqui está o folião que te vai dar o jeitinho. São João, é São João, eu levo o meu mais rico, meu amor traz o balão. São João, é tradição, vamos lá para o bailarinho, que é noite de São João. São João, é São João, eu levo o meu mais rico, meu amor traz o balão. São João, é tradição, vamos lá para o bailarinho, São João. Meu rico São João, eu vou para a Ramboiada, martelinho na mão, prontinho para martelar. Vai de rastros, vai de rastras, traz o meu amor, sou feita de calamar, misturado com pimenta. Vai de rostros, cruz, vai de ras, tras, tras, meu amor. Sou o teu rapaz. Vai de rostros, cruz, vai de ras, tras, tras. Sou o teu amor. Já passei o mar nado nas costas do canivete. Bonitinhos como tu, já por cá passaram sete. Vai de rostros, tu, vai de ras, tras, tras, és o meu amor. Sou o teu rapaz. Vai de rostros, tu, vai de ras, tras, tras, sou o teu amor. És o meu rapaz. Quatro raparigas para roubar o meu rapaz. Ainda pago meio litro àquela que for capaz. Vai de rostros, trus, vai de ras, tras, tras, meu amor. Sou o teu rapaz. Vai de rostros, trus, vai de ras, tras, tras, sou o teu amor. És o meu rapaz. Vai de rostros, trus, vai de ras, tras, tras, és o meu amor. Sou o teu rapaz. Vai de rostros, trus, vai de ras, tras, tras, sou o teu amor. E muito bem, 15 horas e 48 minutos, é aqui na onda da Rádio Arcanciel, é aqui que estamos juntos, é aqui que estamos todos ligados. Ora então, vamos ficar com o António Mourão, Bato Fado Trigueirinha. Até já, fiquem bem. Com tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer batista. Se as cantadeiras abrir, vem cantar ao desafio. Mas tomatinho, não dês um passo mal dado, porque o chalho traçado já traçou o meu destino. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o bater do coração. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. O bater do coração atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado, de uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. No trinar desta guitarra também fiz esta amarra que me prendeu. Que triste fado, afinal tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o tronco, vou bater do coração. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o tronco, vou bater do coração. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o tronco, vou bater do coração. Bato o fado, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta o passo, vou bater do coração. Olhos abertos, já nasce criança, para viver o mundo da nova esperança. Entram na escola de Belo Primor, entram, vêm embora, não há professor. As nossas estradas cheias de buracos, governos não faltam muitos e baratos. Baixa o petróleo, sobe a gasolina, temos mais impostos ainda por cima. O mundo está cada vez melhor, o mundo está cada vez melhor, e temos a paz. 12 de estrelas em sinal de guerra. O mundo não para no ar e na terra. Gritam os da greve que o governo é mau. Se nada nos falta, sinto saco e pau. Só nas eleições é que tudo é bom. Empregos não faltam para quem for patrão. Nossos hospitais de belo prazer. Ai, se lá vimos é para morrer. O que está cada vez pior. O que está cada vez pior. Queremos a voz para ser. Queremos a voz para ser. Terminou a história deste desabafo. Para a tua memória prometo e não faço. Como disse um dia o nosso Criador, fica o mundo, fica cada vez pior. O mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez pior. Queremos a voz para ser. Queremos a voz para ser. Bem, hora 15 horas e 53 minutos e quase eu no fim da minha missão. Isto é muito pouco tempo para mim. Tem merece que eu gostava de estar aqui muito mais tempo, mas pronto, tudo bem. Ora então, vamos, esta música que eu vou passar agora vai ser para, tu, para os homens, para todos aqueles que vão assar as sardinhas. Atenção. Pelos quatro cantos do mundo, todos os homens que vão assar as sardinhas hoje à noite. Ora, então vamos ficar com a música da minha parte para todos. Estava a assar sardinhas. Ora, vamos lá ver o que eles vão dizer. Até já. Filhinha que eu tanto estimava. muito bem. Ora então, cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui, na vossa companhia. E então, fiquem bem, tenham uma boa noite de São João e vamos apoiar a seleção. Ora então, eu me despeço de vocês e de todos nós com o hino de Portugal para os quatro cantos do mundo, todo o mundo que é tudo, para todos os portugueses. Ora, o meu bem-aja e força seleção. Então vamos ficar com o hino de Portugal e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Se não estiver, é por motivos pessoais meus. Então, até para a semana, se Deus quiser, e uma boa noite de São João e de seleção.